What's up? Just watching the game, having a brew. True, true. Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Ojos de toda mi gente. Soy del

Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Molhou seu rostinho, molhou a barriguinha, molhou seu pezinho. Molhou todo o copinho, deixa que eu vou te enxugar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu, é me separar. Latinha, me pega na massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira, me passa no corpo, depois joga na lixeira. Essa menina me trata como se fosse latinha, me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira, me passa no corpo, depois joga na lixeira. Não sei se sou cola, se sou limonada, ou frio de laranja, ou selva gelada. Não sei se sou light, se tenho caloria, só sei que com ela estou sempre numa fria. Assim eu sou, uma latinha de cerveja. Me usa, me abusa, me beija na boca pra depois me amassar. Assim eu sou, da sua coleção. Mas no seu coração, essa menina danada não me deixa entrar. Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira da geladeira, me passa no corpo e depois joga na lixeira. Essa menina me trata como se fosse latinha. Me pega minha massa, depois dá uma pisadinha. Quer fugir do calor, me tira na geladeira, me passa no corpo, depois joga na lixeira. Não sei se sou cola, ou sou limonada, ou de naranja, ou cerveza bem helada. Não sei se sou light, se tenho calorias. Só sei que com ela estou de noite e de dia. Esa muchacha me trata como si fuera latita. Me pega mi masa después de una pisadita. Escapa de calor, me tira de la heladera. Me pasa por el cuerpo y me tira la papelera. Una joda, pero llegaba la hora y por las dudas me puse en acción. De champán y puse luces de colores, limpié las habitaciones para ver a la Shakira. ¡Ah, ah! ¡Qué calor! Esa es la forma de tirarme encima de ella y hacerle ver las estrellas a la divina Shakira. ¡Uy, uy! ¡Qué dolor! Pues la puerta me pidió que no la viera y me amó toda la noche. ¡Casi le arranca la cabeza! Desperté abrazado de ella y me llevo una sorpresa. Shakira, mi dulce Shakira, mi amada Shakira, era de mentira. Shakira, era mi vecina, era la gorda que vivía arriba. Me puse en acción. De champán

querés bailar? ¡Bailo! Termina esa cerveza cuando la sala se... atrás no hay nada. Oye, Peter, esto está heavy. Sigue, dale. Tornaram cidadão. cultivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Papa que descobre ali, papa que descobre ali, papa que descobre ali, papa que descobre ali. A validade da merenda está vencida. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévanlo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba, arriba.